brincadeira não, mano. O bagulho tá doido, cara. Cê é louco. Ei, sente o grave. Ei, sente o grave. Tem que respeitar, é potência de verdade. Tem que respeitar, é potência de verdade. Sente o grave, tem que respeitar.